adrenalina pura. Tribo do mar. É hip hop, é de loucura. Tribo do mar. Eu quero ver quem segura. Sacudindo o quadril a todo momento. Você só tem tristeza, não tem um minuto de alegria. Se ligue no toque, cai a cara da fúria. Pegue uma serva, só não pode exagerar. A gente ainda é uma criança, comece a agitar. E se não souber dançar? Não tem problema não, sacuda o seu corpo, viva essa emoção. Pule, faça qualquer coisa, faça a sua diversão. Mas não pare, não pare, não pare, não pare não. Não precisa arrumar briga sem nada de confusão. É até esquisito, cara fechada no salão. Gostou? Ligou, chega mais, meu filho. Se não pule, então escuta, a vida é assim. Estou sempre grafitando, pulando, agitando, andando, eu ainda não estou. Tem morte cerebral para ficar vegetando. Então eu vou pular, fazer a minha diversão, sem nenhuma maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Vamos discutir, vamos dançar, vamos pular, vamos gritar. Com a tribo do bate você não pode parar. Sem pita, vamos agitar então. Tira os pés do chão, comece a pular. Chegue nessa garota que está do seu lado. Chaveque ela, pra ela entrar no seu barato. Mas em vez de chavecar, fazendo esquema pra ficar. Chaveque ela, pra ela também vir agitar. Não pare, não pode parar. Irmãos, irmãs, pais e mães, vamos todos gritar. Chame sua família, chame também seus camaradas. Agite com a tribo do bate, mas não agite de forma errada. Esqueça, quem quer atrasar você. Não deixe a derrota te vencer. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. RBW vem com nome, toque, tô com energia. Ah, mas ninguém sabia que do extremo leste com as duas loucas surgia. Foi o tipo que vetou, mas o Rona dança e dou. Humildade é o que vale, só quero ficar à vontade. Fazer o que eu gosto de fazer, barato bate o cabelo. Sá, sem tentar, sem tanto, tanto gosto mais ou menos. Acima do normal, mano, triste no canto, simples por original. Au, au, alcance meu ideal. Dentro do JC, espantando o seu lado mal. Se liga, sou antiparasita, tenho muito pra falar. Além de racismo e polícia, você pode dizer que somos alienados. Mas preste atenção e bebe que está errado. Não me acabo, não uso drogas, mas tô sempre alegre. Nossos vícios são skate, mulheres e rap. Depender da gente, isso nunca acaba. Quem é tribo do bate, sangue B, nunca para. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Pule, faça a sua, se divirta sem maldade. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Não, pare. Com a tribo do bate, com a tribo do bate. Tribo do bate.